mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Que bebe a cachaça com água de choro. A saudade não tá no cardápio, mas eu tiro a gosto. A falta dela é o pior gosto. Tá osso, tô fumando sem braças. Desculpa, garçom, eu não vi a placa proibido fumar. Se eu tivesse, eu jogava bituca no chão e pisava. Mas quem me pisa não apaga da minha mente por nada. Ah, oh, tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Ah, oh, desgramada. Tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Ah, desgramada, desse jeito você vai acabar com o coração do Fidelis. Alô, parceiro Thiago Sera, que sucesso é esse, meu irmão? Eu sou o cara que bebe a cachaça com água de choro. A saudade não tá no cardápio, mas eu tiro a gosto. A falta dela é o pior gosto. Tá osso, tô fumando as lembranças. Desculpa, garçom, eu não vi a placa, é proibido fumar. Se eu tivesse, eu jogava bituca no chão e pisava. Mas quem me pisa não apaga da minha mente por nada. Ah, oh, eu tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Ah, oh, desgramada. Tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça. Ah, oh, tire a cachaça, me mata. A falta dela é nicotina e a cachaça, me mata.